Boa tarde, bem-vindos a mais uma série de entrevistas aqui na Rádio Boa Nova com os líderes dos principais partidos. Hoje estamos à conversa com o recém-eleito vice-presidente da Comissão Política Conselhia do CDS-PP, Luís Lagos, que juntamente com Maria José Falcão de Brito e outros nomes conhecidos do CDS estão apostados agora numa revitalização do partido em Oliveira do Hospital. Jurista de formação, Luís Lagos, é sabido, já teve outros voos bem mais altos na política nacional, quando foi convidado pelo antigo presidente do CDS-PP para chefe de gabinete. Hoje, e há alguns anos esta parte, radicou-se no Conselho, onde está à frente de uma empresa familiar, mas é de política que vamos falar hoje. Mais uma vez, boa tarde, Luís. Em primeiro lugar, o que é que leva este grupo de pessoas que integra a Comissão Política Conselhia do CDS a pegar agora, só agora, no partido, correndo o risco de serem acusados de só aparecerem em altura de eleições? Olá, Margarida. Primeiro, agradecer o convite e boa tarde aos seus ouvintes da Rádio Boa Nova. E agora, respondendo à tua pergunta, porquê só agora? De facto, isso é uma pergunta com lógica, porque até dizem que o CDS teve adormecido durante estes 4 anos e que havia quem dissesse mesmo que estava morto, que o CDS tinha morrido na cena política local. Pelo menos assim parecia. Eu acho que isto foi um bocadinho como a frase de Mark Twain: a notícia da minha morte foi um bocadinho exagerada, e aqui no CDS aconteceu a mesma coisa. Porquê pegar no partido? Pegar no partido porque eu acho que é uma altura de facto interessante, porque temos um ciclo eleitoral que se avizinha agora e que começa agora. Temos eleições europeias, temos eleições legislativas e temos eleições autárquicas. E pegar agora porque é importante deixar, como eu dizia ao início logo da candidatura, ainda candidato, ainda não eleito, que não gostava que a cena política local ficasse órfã do CDS. Acho que o CDS tem um eleitorado natural em Oliveira, que esse eleitorado não se reconhece em mais nenhuma força partidária ou política em Oliveira, e que, portanto, não podíamos permitir que o partido definhasse ao ponto de não estar presente neste ciclo eleitoral que se avizinha. E daí Mas eu quem ia... é que, na tua opinião, deixou que o partido todos, chegasse fomos até todos, este ponto? Eu aí não tenho problema nenhum. Aliás, eu sou um dos grandes responsáveis por isso e não tenho vergonha nenhuma e nenhum problema em assumi-lo, como com certeza a doutora Maria José Falcão de Brito também não terá esse problema, ou o doutor Rui Monteiro, que foi presidente do partido. Acho que havia necessidade de uma nova geração pegar no CDS em Oliveira. Essa geração, por circunstâncias várias, não pegou. Eu fui-me embora, fui para Lisboa, acabei em Bruxelas, acabei outra vez em Lisboa. O CDS em Oliveira perdeu a geração que teria que assumir o partido. A doutora Adelaide Freixinho, com muito sacrifício, continuou a assumir as rédeas do partido, e chegámos a uma situação em que estávamos quase num beco sem saída, de facto, e houve necessidade da geração que tem que, de facto, assumir as rédeas do partido, eu, a Maria José, demos o passo em frente e estamos aqui para disputar. É isso que explica os maus ideias. Resultados, foi isso, essa a tua explicação para os maus resultados, ainda voltando um pouco ao passado, os maus resultados obtidos em 2005, nas eleições autárquicas, em que o CDS quase desaparece do mapa político. Não desaparece, o CDS tem 500 votos e... Mas não consegue nenhum eleito, que é... De facto, não consegue eleger ninguém, passa no mesmo municipal. Ultrapassado pela CDU, inclusivamente. Sim, uma circunstância muito particular, que é ultrapassado pela CDU. Estou convencido que o CDS agora, à partida, já terá mais votos que a CDU. Houve ali uma circunstância mediática, não vale a pena escondê-lo, foi o António Lopes, com uma grande campanha centrada na freguesia de onde ele é natural, que fez disparar um bocadinho a CDU, mas acho que foi um bocadinho artificial. A CDU não tem 600 votos em Oliveira, não tem de todo. Ideologicamente, não tem. O CDS tem mais de 500. De facto, a última candidatura foi uma candidatura de sacrifício, na minha opinião. A candidata foi uma candidata com muito empenho, com muita dedicação, mas de facto foi uma corrida a só. Não houve, como dizia ao início, eu não estava cá. A Zezinha, por circunstâncias, a Maria José, doutora Maria José, por circunstâncias várias da vida dela, também não tinha a mesma disponibilidade que se calhar tem hoje. Não havia um projeto político. E não havia, de facto, estávamos, o CDS ficou um bocadinho ao abandono, sejamos sinceros, e o Néstor ficou um bocadinho ao abandono. E agora queremos acabar com esse abandono e temos ideias para o Conselho, temos um projeto e queremos fazer valer esse projeto e essas ideias, e é por isso que estamos cá. Qual e é essa o objetivo, a nossa disponibilidade. Então, qual é o objetivo desta comissão política recentemente eleita relativamente às próximas eleições autárquicas? O objetivo é sobretudo contribuir com ideias, contribuir com um projeto, e mais do que muitas vezes assistimos na cena política local, é um tiro ao pato, eu chamo um tiro ao pato, mas é um problema de Oliveira, como é um problema de todos os concelhos do país, maioritariamente, concelhos de média dimensão, como é Oliveira. Atira-se muito à figura do Presidente da Câmara, atira-se muito à política autárquica seguida pela Câmara, e nós não vimos para isso. Nós não vimos para criticar, vimos mais para construir, vimos mais para contribuir. E queremos mais do que falar mal do que foi feito, e há coisas que foram de facto mal feitas, não tudo, não podemos falar mal de tudo, não temos essa pretensão, mas queremos é trazer algo de novo e contribuir com ideias. É o objetivo primeiro desta nova comissão política é esse, é contribuir com ideias, com projetos. Estás a abrir as portas a coligações. Não, que é uma coisa de que se tem falado aí nos últimos tempos, inclusivamente a doutora Falcão de Brito, quando questionada sobre esta questão, ela foi dizendo que admitia que as coligações fossem uma realidade. Mas à direita, admitem uma coligação com o atual PSD no poder? Eu admito tudo. Mas para admitir alguma coisa tem que haver candidatos, e não há candidatos à direita ainda. O PSD não tem um candidato oficial, fala-se que o professor Mário Alves é o candidato. Tem. A distrital já o... Mas a conselheira ainda não disse que é ele. Acho que há ali uma guerra, ainda se trava ali uma guerra um bocadinho jurídica entre a conselheira de Oliveira, que tem que propor o candidato, segundo dizem os estatutos do partido. Essa guerra não é minha, desconheço. Mas dizem, quer dizer, não há de facto uma formalização... O PSD neste momento é o único partido que em Oliveira do Hospital tem de facto candidato. Peço desculpa. É o único partido que tem candidato. Eu não vejo... Eu acho que há... A distrital foi bem clara ao dizer que reconduzia o nome do professor Mário Alves como candidato às próximas eleições autárquicas, independentemente se queres, eu acho que não é bem assim, acho que há uma lógica partidária que tem que ser respeitada, quer da concelhia, quer da distrital. Isso não é um problema do CDS, é um problema do PSD. Portanto, partamos do pressuposto que, de facto, a candidatura do professor Mário Alves está formalizada a todos os níveis, desde, acho que ainda não foi homologada pela Comissão Política Nacional, e terá que ser. E por isso é que acho mas que a candidatura... Mas tendo a valda distrital, não está... naturalmente... Mas isso não é uma discussão nossa, sim, e podemos... Sim, podemos de facto falar disso sem problema nenhum. Admite ou não uma coligação com total sinceridade, com o PSD no poder. Com total sinceridade e abertura, te respondo à pergunta, que é, isto não foi deliberado em Comissão Política Conselheira do CDS e teria que ser. Eu falo um bocadinho na minha qualidade, não quero despir a capa de vice-presidente, sou vice-presidente e falo nessa qualidade, mas acho que não faz sentido uma coligação com o professor Mário Alves. Acho que não faz sentido porque muito do que tem sido feito, muito do que tem acontecido no Conselho tem o rosto do professor Mário Alves, e nós queremos diferente. Não é que ele tenha feito, não é que queiramos apontar o dedo ou denegrir a sua imagem, como muitas vezes é a tradição na cena política mesmo, local. Não querem mais do mesmo, como dizia a doutora Falcão de Brito. Não queremos, eu acho que não queremos, e acho que, sinceramente, há um sentimento em Oliveira de que acho que a maioria não quer. E acho que o que aconteceu no PSD já é um bocadinho o sentimento disso. O professor Mário Alves perdeu duas vezes na disputa interna do PSD, e isso já quer dizer alguma coisa, não tínhamos ilusões, digo eu, mas... Perdeu à tangente. Mas perdeu, e tinha vindo a ganhar até então. E não foi ele que perdeu, bem, de qualquer forma, era ele que estava patrocinada, acho que não... Então, depreendo que preferem coligar-se com uma eventual lista independente que possa vir a surgir do lado do Tem que haver candidato. Tem que haver candidato. Não há candidato. Há uma coisa que eu te posso garantir. O CDS não vai fazer coligações à esquerda. Isso não faz. E o CDS tem o objetivo e a pretensão, e acho que é legítima, de representar todo o eleitorado que está do centro até à direita. E o CDS estará, também te posso garantir isso, apoiará uma candidatura que represente esse espaço político, que tenha a ambição de representar esse espaço político. E revê-se nessa candidatura, eventual candidatura do professor Zé Carlos Mendes, se ela vier a concretizar-se. Posso dizer, de um ponto de vista aí meramente pessoal, porque não há deliberação nenhuma da Comissão Política Conselheira do CDS em relação a isso, é que eu simpatizo com a pessoa do professor Zé Carlos Mendes. Acho que de facto já ganhou duas vezes ao professor Mário Alves, tem esse título. Também acho que tem um projeto político, parece-me de facto tem um projeto político, porque esta luta toda trouxe alguma coisa, pelo menos um projeto político para o partido. Agora resta saber se tem um projeto político para o Conselho. E pelo menos nas disputas internas ele foi o apresentado, não é? E acho que, quer dizer, não coloco isso de parte, como não dou adquirido que vamos coligados, seja com quem for. Agora estamos aqui, acho Mas que é o momento... Mas existem conversações? Existem algum tipo de conversações, de contactos nesse sentido, com alguma das facções do PSD? Quer com a... Quer com a que está no poder, quer não, com a todo, que está antipoder, digamos quer assim. Quer com o poder, quer com o antipoder, não há conversações oficiais enquanto o CDS, enquanto partido. Mas informais, há pelo menos. Falamos todos uns com os outros, não é? Isso, falar falamos todos uns com os outros, e somos políticos é para isso mesmo. Um político em silêncio é um político que terminou, quer dizer, que não existe, e nós queremos existir e existimos, e portanto falamos com as pessoas, falamos com toda a gente. Eu ainda no outro dia tive 2 horas, acho que não é segredo, e foi, era público, estava na rua, 2 horas à conversa com o Sr. Presidente da Câmara, e gostei muito de falar com ele. Eu, como falo, o professor Zé Carlos Mendes, se o encontrar, falarei com ele com total neutralidade, não acho que isso portanto, não é... Não é impossível. Sejamos claros, coligações sempre à direita... Coligações à esquerda, não. Temos a ambição de representar todo o espaço político que vai do centro à direita, que é maioritário em Oliveira do Hospital. Queremos estar com uma candidatura vencedora, queremos ter uma candidatura vencedora e uma candidatura que abranja, e acho que isso é importante e é o principal, que fale para os oliveirenses, que tenha um projeto político para o Conselho, que tenha um projeto ambicioso para o Conselho e que tenha um projeto de esperança para o Conselho. E vocês, neste momento, estão a fazer esse caminho como? Estamos a fazer... Têm condições, por exemplo, de apresentar listas nas freguesias sozinhos? E têm condições para apresentar listas a todos os órgãos autárquicos sozinhos? Estou perfeitamente convencido que não direi a 100% em todas as freguesias que podemos ter listas próprias, se o caminho que seguirmos for um caminho de irmos sozinhos, só sigla CDS, não tenho dúvidas que candidatura à Câmara teremos, candidatura à Assembleia Municipal teremos, candidatura às maiores juntas do Conselho teremos, isso é uma garantia, acho que é um dado adquirido. Uhum. Mas já têm... Sempre tivemos, quer dizer, isso não é uma coisa de agora, nós temos eleitorado em todo o Conselho e candidaturas, eu estou certo que não quer dizer com 100% de certezas, mas estou certo que na grande maioria das freguesias conseguiremos ter candidaturas. Se o caminho for esse, quer dizer, não estou a dar aqui nada por adquirido, nem que seja outro, de ir de braço dado com alguém, ou de ir casado ou não casado. Olha, fazendo uma análise também da cena política local, como é que tens acompanhado este conflito interno no PSD, nomeadamente no PSD, que é o que tem marcado claramente este mandato? É isto, e todas as conversas vão ter aí, não é? Achas que a Distrital fez a escolha mais correta ou mais acertada, digamos assim, ao reconduzir Mário Alves? Margarida, eu aí não posso, quer dizer... Porque, como digo, ele é o único candidato neste momento que está formalmente apresentado ou anunciado. Não? Eu ter opinião tenho, mas acho que na qualidade de vice-presidente do CDS em Oliveira não devo imiscuir nos assuntos do PSD, que são assuntos do PSD, e o PSD saberá decidir esses assuntos. Quer dizer, mas politicamente tens uma opinião. Parece-me que a decisão é essa, o candidato oficial do partido é o professor Mário Alves, mas o que é que eu posso dizer sobre isso? Mais do que isto não posso dizer, quer dizer, é a decisão do PSD. Colocou de lado a candidatura do professor Carlos Mendes, que ganhou a segunda volta, digamos, das eleições internas do PSD com uma mensagem clara para a militância do partido, que era ele seria o candidato do partido à Câmara. Instâncias mais altas se levantaram e vieram dizer que não, que de facto não é ele. Ignoraram a vontade, salvo erro, de 500 e tal militantes que votaram nisso. E disseram que é o professor Mário Alves. É a análise fria e objetiva. Mas há a questão dos estatutos, há a questão das diretivas nacionais. Parece-me, no CDS é assim, no CDS quem propõe é a concelhia também, há uma homologação da distrital e há uma homologação da Direção Nacional do Partido, da Comissão Política Nacional do Partido. É o processo natural. Aqui não achas há... Achas que isto é uma imposição? Ah, claramente que é uma imposição, isso, acho que ninguém tem dúvidas quanto a isso. Chegou aqui a direção distrital do partido, eu duvido muito que a doutora Manuela Ferreira Leite tenha sequer pensado mais de 2 minutos nisto, nesta situação aqui, ela tem oposição para fazer, não é? tem um combate para liderar, e acho que ela nunca pensou nisto. Isto chegou ao coordenador, isto é a minha experiência, eu também já vivi junto de uma direção nacional de um partido, mais pequeno, mas acho que ela não pensou 2 minutos nisto, e quem pensou foi a direção distrital, isto foi cozinhado ali na distrital, é uma coisa cozinhada na distrital, e que há uma decisão, e a decisão é clara, o professor Mário Alves é candidato. Há argumentos para não ser e há argumentos para ser, internos. como há argumentos para ser o professor José Carlos Mendes e também há argumentos para não ser. Para não ser, claro. Isso é uma decisão do PSD. Está tomado. Olha, uma eventual candidatura independente, tenho que falar eventual, porque só tem vindo a ser ventilada, ainda não foi formalizada, é aquilo que se vai comentando, é aquilo que vai sendo sugerido. A eventual lista independente do professor José Carlos Mendes, achas que vai dividir o eleitorado, quer do PS, quer do PSD, quer do próprio PS, onde ele também, nas suas listas, inclusivamente à Comissão Política, tem integrado muita gente. Pelo menos internamente. Até que aqui o CDS pode ser decisivo? Eu acho que o CDS é decisivo. Isso é, mais que não seja pelas ideias que tem. E podemos falar delas, também as trouxe para esta nossa conversa. Já lá vamos. Mas acho que o professor José Carlos Mendes roubará sempre votos, no caso de ter uma candidatura independente e de assumir uma candidatura independente, se tiver um bom projeto político. Insisto muito nisso porque acho que as pessoas não estão aqui, não estão presas. Muitas vezes fala-se num concelho, nós somos um concelho onde votam 13.500 pessoas em média e às vezes é voz corrente que isto está tudo aparelhado, está tudo cacicado e que as pessoas não têm liberdade de voto. Eu não acredito nisso. Não acredito e acho que, de facto, as pessoas têm liberdade. As pessoas pensam, acho que não são estúpidas. Há muitos políticos que tratam as pessoas como sejam estúpidas e partem do pressuposto que aqueles votos são adquiridos. Ou, mas eu acho que as pessoas... acéfalas, não é? Exatamente. Eu acho que as pessoas pensam e acho que Oliveira pensa e que quem tiver as melhores ideias, quem tiver o melhor projeto pode levar isto de vencido. Se bem que a base sociológica do Conselho é de direita, não tenho a mais pequena dúvida quanto a isso. Já foi mais à direita, mas continua a ser uma base sociológica direita e, portanto, os partidos à direita partem com vantagem. Agora, o professor José Carlos Mendes roubará sempre votos ao professor Mário Alves. Roubou 500 e deu-lhe para ganhar a concelhia. Eu acho que, se for num panorama de voto concelhio, acontecerá a mesma coisa. Acho que haverá ali uma divisão. E se a candidatura for positiva e baseada nestes pressupostos de que eu falava, com um bom projeto político, acho que pode até constituir uma surpresa, não nego isso. Com ou sem CDS, não estamos a discutir isso, mas acho que pode ser, de facto, uma surpresa. Ele surpreendeu a ganhar pela primeira vez as eleições internas do partido, foi uma surpresa, ninguém esperava, porque a lista adversária do vereador Paulo Rocha tinha o apoio da maioria dos presidentes de junta de freguesia, do próprio presidente de Câmara, quer dizer, toda a gente contava com a vitória dele. Eu não nego, eu contava com a vitória dele. Mas não ganhou, e ganhou o professor José Carlos Mendes. Isso quer dizer alguma coisa do sentimento interno do PSD, do partido maioritário do Conselho, portanto roubará sempre votos. E até que ponto o CDS aqui pode ser o fiel da balança, no sentido de ditar a vitória de um ou de outro? eu acho que o CDS não olha para as coisas assim. Nem estamos preocupados neste momento com... Mas fazem-se contas. Claro que se fazem contas, não somos inocentes, e se eu estiver a dizer que ninguém faz contas é porque estou a mentir, não é? Que toda a gente faz contas, toda a gente sabe que votam 13.500 pessoas, toda a gente sabe que o professor Mário Alves e a candidatura com do PSD dividido, teve 7.181 votos. São inevitáveis. E toda a gente sabe que o PS vai ter uma candidatura e que a esquerda deste 76 em Oliveira tem 5.300 votos. Portanto, havendo uma candidatura a mais à direita, para além do CDS, que tem os seus... O CDS pode ter 1.500 votos, que ninguém se esqueça disso. Ninguém conta com o CDS das últimas eleições onde só teve 500 votos, porque o empenho e a dedicação... É um aviso, mas é um aviso mesmo, porque isso é um aviso. Acho que o CDS está reforçado na sua juventude, terá uma mensagem política positiva, que não virá para falar mal de ninguém, virá para construir... E não descurem o CDS. Descurem, acho que quem descurar o CDS está a cometer um erro político, mas isso cada um fará as suas contas. As contas dão para fazer de várias maneiras, claro. Não é? Olha, e o PS? José Carlos Alexandrino é o homem de que se fala, é o homem que se perfila. O que é que te oferece dizer sobre esta candidatura? Eu gosto do professor José Carlos Alexandrino. Há quem diga que também não reúne consenso. Não sei, do PS, da pessoa, apesar da unanimidade proclamada na última comissão política... Acredito, eles têm dizem as suas divergências assim. Internas, isso todos não os partidos têm. Não são tão visíveis como no PSD, mas... Claro, não são tão... Aliás... Têm poder nacional e isso dá para acalmar muitas hostes e a gente sabe como é que essas coisas são feitas. Agora, eu falando da pessoa do professor José Carlos Alexandrino, devo-te dizer que... É uma candidatura forte. Gosto imenso dele, acho que é uma pessoa humana e acho que este Conselho também precisa de um bocadinho de humanismo que tem faltado. Não quero que ele ganhe. não quero que ele ganhe, digo-te isto claramente, não quero que ele ganhe e farei tudo para que ele não ganhe, porque eu não quero que a esquerda ganhe em Oliveira, como não quero que a esquerda ganhe no país. E o primeiro objetivo do CDS é esse mesmo. Quando eu te digo que não fazemos coligações à esquerda, é por isso mesmo, porque claro, nós não queremos que a esquerda ganhe. Mas também tudo faremos, isso posso-te garantir, porque não existam maiorias absolutas neste Conselho. Se queres um objetivo para o CDS, eu posso-te assumir aqui. O CDS tudo fará para que o Conselho não seja detentor de uma maioria absoluta, porque temos assistido a uma maioria absoluta no país e temos assistido a uma maioria absoluta no Conselho, nestes últimos 4 anos. E aquilo que temos assistido no país e no Conselho é uma multiplicação de erros que muitas vezes nascem da arrogância e da prepotência que as maiorias absolutas oferecem. Eu estou convencido que se o engenheiro Mas Sócrates tivesse... Mas há o outro lado da moeda, que é da estabilidade as coisas política, ingovernáveis não, também, não é? Isso é um erro. O nosso sistema político foi constituído exatamente para privilegiar a coligação de partidos, quer sejam pré- ou pós-eleitorais. E daí tu iniciaste esta conversa comigo sempre baseada com quem é que nós vamos coligar. Não é? O nosso sistema político permite isso. E é preferível, e o CDS tudo fará, pelo menos no Conselho de Oliveira do Hospital, para que não existam maiorias absolutas. E tudo fará, para que a esquerda não saia vencida. Mas achas que isso é mais saudável para a governação do município? Acho que sim. Acho que sim. Acho que muitos dos erros... olha, para mim uma coisa que em Oliveira do Hospital é verdadeiramente assustadora, na minha opinião, é a distância que vai do eleito para o eleitor. E eu tenho dito, mesmo em conversas que tenho tido com várias pessoas, a primeira base política para um projeto em Oliveira tem que ser humanizar o Conselho. Acho que há uma distância tão grande, e há comportamentos muitas vezes que são... E dizem que já foi maior. Mas eu acho que... Eu não sei se já foi maior, eu sinto isso. Acho que há uma distância enorme entre os eleitos e os eleitores, e é preciso cortá-la e aproximar os eleitos dos eleitores. Uhum. E isso como é que se faz, na minha opinião? É sem maioria absoluta. Os entendimentos, os pactos que se têm que fazer, muitas vezes quando não há maioria absoluta, são reforçam positivos. Reforçam o diálogo. São positivos, reforçam o diálogo e reforçam, porque ninguém se pode julgar que é o único detentor da verdade e só eu é que sou o detentor da verdade e mais ninguém tem a verdade. Sou eu e da razão. Acho que ninguém pode ter essa ilusão. E as maiorias absolutas permitem que o poder tenha essa ilusão, que é o único detentor da verdade. Eu tenho a certeza absoluta que se o professor Mário Alves e a Câmara, não é o professor Mário Alves, a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, se não tivesse um executivo que é maioritário, não teria feito muitos dos erros políticos que fez até hoje. Tenho a certeza absoluta disso. Já vais enumerá-los. Antes disso, só mais um comentário aqui à vida interna dos partidos e, nomeadamente, à transferência dessa figura também que tem sido tão, tão polémica, o António Lopes. A transferência para o PS, agora assumindo-se como cabeça de lista, até antes mesmo do partido dar a conhecer o nome do cabeça de lista à Câmara, assumir-se como cabeça de lista do PS à Assembleia Municipal. O que é que pode mover este militante de tantos anos de Partido Comunista, de lutas... Isso vais ter que lhe perguntar a ele. Lutas... trabalhistas, a passar-se para um partido que tem sido, nos últimos anos, o principal adversário do PCP, o PS. Não é? Sim, e o PCP do PS. Achas que tem sido, achas que o objetivo é, puro e simples, derrubar Mário Alves, ódio a Mário Alves? Há aqui questões pessoais, o que é que achas que está por trás desta transferência? Eu acho que o objetivo é só um, é derrubar o atual poder autárquico, isso, não tenho dúvidas quanto a isso, e isso faz-se mais facilmente do lado do Partido Socialista do que do lado do Partido Comunista Português, não é? Agora, a transferência de que, a mudança de camisola, isso, a melhor pessoa para responder a isso é mesmo o António Lopes, ele é que pode dizer porque é que deixou de se sentir bem no Partido Comunista e ao que parece sente-se bem no Partido Socialista agora e é candidato à Assembleia Municipal. Mas eu, quer dizer, não posso dizer mais do que isso, não sei o que é que o motiva, e ela é que pode dizer o que é que o motiva, mais mas do que isto. Achas normal que isso aconteça, um militante, como digo, com tantos anos... E aquilo é uma religião, luta, se um dia... Exatamente. E fazendo parte, segundo dizem, também do núcleo duro... Marxista-leninista... Achas normal que isso aconteça só por um objetivo puro e simples eleitoralista, um objetivo de derrubar quem está no poder, num concelho que ele tem ligações... Eu não sei, vamos lá ver, da mesma forma, quer dizer, não sei se o objetivo será só esse, quer dizer, ele deixou, ao que parece, deixou de se sentir bem dentro do partido dele. Não se sente bem, não pode, não, segundo o que diz, não deixam assumir o lugar na Assembleia Municipal, ele queria fazer política, tem o objetivo de derrubar o atual Executivo Camarário, o partido dele não deixa fazer isso, e ele libertou-se do partido, e pegou noutro partido, e está noutro partido, e é candidato de outro partido, que neste caso o Partido Socialista, também à esquerda, não sendo marxista-leninista, mas também à esquerda, e ao que parece quer fazer política ali. Mas é para o lado que o CDS dorme melhor, se quer saber, isso para nós não nos diz grande coisa. Não, não é isso que vos... Acho que nem disputamos o mesmo eleitorado, quer dizer, o nosso eleitorado não é o mesmo do António Lopes, portanto não vejo que... Acho que uma pessoa que vá votar no António Lopes nunca votaria no CDS, ou uma pessoa que vote no CDS... Falaste há pouco que o António Lopes foi um fenómeno mediático. Foi. Continuas a pensar isso? Continuo. E honra lhe seja feita, acho que ele tem uma grande noção e teve uma grande noção do timing político de como devia fazer as coisas. Enquanto foi ele a gerir o timing político e a criação do facto político, isso permitiu-lhe ter 600 votos. Com muita distribuição de benesses, a gente também sabe isso, não vale a pena negá-lo, mas acho que ele era um bocadinho hábil a fazer essa condução política contra o Executivo. E a uma certa altura desentendeu-se com o Presidente da Junta de Freguesia de Meruz, João Abreu, por isso mesmo, porque ele queria fazer uma auditoria à Câmara e não deixaram, e houve ali algum quiproquó que os dividiu e que veio a provocar, aliás, esta cisão. Eu acho que nasce daí, ele diz que é daí essa a gota que a culpa, né? Aliás, ele há uma notícia onde ele culpa claramente o Presidente da Junta de Freguesia de Meruz por ter saído do Partido Comunista Português. Uhum. Embora o Presidente da Junta de Meruz ainda não tenha... esclarecido se são esses os reais motivos ou não da saída do camarada. Mas vamos avançar nesta conversa para um balanço do trabalho, da ação do atual Executivo Camarário, nomeadamente relativamente às opções políticas que têm sido tomadas este mandato, as obras em curso na cidade, alguns investimentos mais ou menos faraónicos, como, por exemplo, as obras no jardim, o silo automóvel, que tem sido muito criticado. Achas que a cidade estava a precisar desta intervenção ou mais do que esta intervenção? Acho que a cidade precisava, antes desta intervenção, de muitas outras coisas. Acho que houve aqui um mau discernimento em relação ao investimento público. O professor Mário Alves, num primeiro momento, não investia. Toda a gente se lembra disso, todas as forças partidárias o criticavam por isso, porque ele se recusava a endividar-se e a investir, e quando resolveu investir, investiu mal. Começou a ir a construir rotundas, a fazer silos automóveis, obras megalómanas, faraónicas, que de investimento reprodutivo são nada, são investimento puramente keynesiano, é quase abrir o buraco para tapar o buraco, para deitar dinheiro para a rua, é um bocadinho isso. E Oliveira precisa de muitas coisas antes, precisa de investimento qualificado, objetivo, centrado, que permita o seu desenvolvimento, potenciar o seu desenvolvimento, que torne a cidade e o concelho num principal eixo de referência desta região, que já foi um bocadinho isso, e começa a perder cada vez mais. Oliveira perde indústria, perde pessoas, perde tudo. E o que é preciso fazer? Mas achas que é a Câmara que pode... potenciar essa... Eu acho que o dinheiro, quando se... Num concelho que define... Esse desenvolvimento dessa forma, Margarida, pode num concelho, obviamente. Margarida, num concelho que define economicamente, socialmente, culturalmente, andar a fazer silos, rotundas, relvados sintéticos, é um erro. É um erro. É uma opção. E terá que ser julgado por essa opção. E é uma opção defensável. O professor Mário Alves chegará aqui a este microfone onde eu estou e dirá, a breve prazo, porque é que fez isso e porque é que acha que esse era o investimento prioritário para o concelho. Fazer uma requalificação na cidade, fazer rotundas, fazer silos e fazer relvados sintéticos. Isto é uma opção e foi tomada. Nós, CDS, achamos que foi uma má opção. Faríamos outra coisa. E acho que todo o investimento público em Oliveira da Câmara Municipal deve ser centrado para já... Na questão do despovoamento, nós a breve prazo já começamos a sentir isso, posso ter certeza que as tuas filhas, o meu filho, não vão querer viver aqui. Eu não tenho ilusões quanto a isso. E acho que tudo devemos fazer, todos em conjunto, isso é uma questão que ultrapassa as forças partidárias. Todos devemos contribuir para que os nossos filhos queiram viver aqui. porque isso será positivo. É sinal que o Conselho daqui a 20, 30 anos então, que investimentos tem condições é que de segurar. É que potenciam essa. Acho que, olha, primeiro, é fundamental, de, é fundamental começar a combater o despovoamento. Ou essa fixação da população. É fundamental combater o despovoamento. Acho que é a primeira linha política que deve ser seguida aqui em Oliveira. É ter um projeto político que combate o despovoamento. Combater o despovoamento. Porque há um estudo que diz que Oliveira hoje tem 22... Passa também pela requalificação. Se tu não tens uma cidade, um concelho com equipamentos, com qualidade de vida, tu não consegues viver cá. Não. Olha, primeiro é preciso haver uma luta política que não é só de Oliveira, que é de todos os concelhos do país, da zona interior, para junto do Governo Central exigirem um programa de facto para o interior. Olha, este Governo Socialista que temos agora a governar, no programa de Governo não há uma vez a palavra interior. Não consta uma vez, uma única vez, está lá escrito naquele programa de Governo Interior. Isto tem que mudar. Tem que haver um programa para o interior. Tem que haver um conjunto de câmaras municipais que saibam liderar esse projeto. E que saibam, de facto, tem que haver qualquer coisa que mude isto. E que rejuvenesça a parte interior do país. Porque isto é um país tombado para o litoral. Quer dizer, qualquer dia afundamos-nos no mar. Está toda a gente aí para o litoral. É preciso... Ou então o mar avança. Ou o mar avança. Afundamos-nos todos, vamos-nos afogar todos. Quer dizer, porque o país vai entrar Atlântico adentro. Agora, é preciso também alguma indefinição, e existiu durante muito tempo, em alguns investimentos estratégicos para aqui. O IC6 é um deles. O IC6 é um deles. Eu estou convencido que a estrada vem aí, está aí a chegar, mas fica ali na fronteira de Taua, é preciso bater o pé. Uhum. E nós temos um secretário de Estado, que é daqui, é natural daqui, tem noção disso. É preciso trazer a estrada mais além. Como é preciso, se queremos combater o despovoamento, haver políticas claras e objetivas de combate à saída de pessoas daqui. Porque não. Essa questão do IC6 que é velha, que já tem barba, já tem... Mas porque não uma concessão camarária... O IC6, achas que não houve, ao longo destes anos todos, a pressão política necessária para que, de facto, ele já estivesse... Houve muita politiquice, há muita politiquice à volta do IC6, onde a responsabilidade é quer do PS, quer do PS. É uma vergonha, é uma vergonha. É uma vergonha o que tem sido feito à volta do IC6. A estrada já devia estar feita. E nisso o professor Mário Alves teve alguma razão, devo-te dizer. Houve 10 anúncios do IC6. 10, 20, 30, qualquer dia eram 100 anúncios que o IC6 vinha. E o IC6 não vinha. Há 20 anos que não vinha. Não vinha. A responsabilidade não é só do atual secretário de Estado. O atual secretário de Estado até deu um empurrão ao processo, estou convencido disso. E, de facto, o IC6 vai chegar. Fica em Tábua, não vem para Oliveira, fica em Tábua. Mas foi uma vergonha o que foi feito. No IC6, enquanto IC6 há por esse país fora que são estradas para chegar ao interior. E para libertar o interior dessa sua interioridade. Para o aproximar dos centros de decisão. Irremediavelmente aqui isso é assassino para as pessoas que vivem aqui. Porque as pessoas que vivem aqui não chegam à estrada, vão-se as pessoas embora. Porque a estrada traz investimento, a estrada traz sucesso e permite que as pessoas se aproximem dos centros de decisão. Eu, se estiver a 5 ou 6 horas de Lisboa, hoje em dia, não quero viver num sítio onde esteja a 5 ou 6 horas de Lisboa. Então, porque a única cidade europeia do meu país é Lisboa e há coisas que eu só posso fazer em Lisboa. Então essa deve ser... Isso é prioritário. A batalha prioritária. É prioritário. Mas queremos evitar o despovoamento. Também há outras coisas que se podem fazer. Porque não uma concessão camarária para quem queira comprar a residência permanente em Oliveira, não há uma concessão de um apoio camarário. Eu quero comprar uma residência permanente em Oliveira do Hospital. Haver uma bonificação. Uma bonificação para a compra dessa casa. Promovida pela Câmara Municipal, incentivada pela Câmara Municipal. Porque estamos a fixar cá gente. E sem gente, nós não existimos. Enquanto concelho, enquanto cidade, não existimos. Nós temos 22 mil pessoas no concelho. Se tivéssemos 40 mil, não estávamos a discutir o encerramento noturno do centro de saúde. Nem estávamos a perder serviços públicos. Muitas vezes é inglória para um presidente de Câmara, isto acontece com o professor Mário Alves, perder serviços públicos. Ele perde o centro de saúde, ele perde o tribunal, ele perde a EDP, ele perde a PT, ele perde o destacamento da GNR, ele perde tudo porque não tem gente. E porque ele também não sabe gerir isso. Quer dizer, um presidente da Câmara, e aí esta crítica lhe faço, que em plena reunião de Câmara tem a lata de dizer que hoje em dia não se vai a Lisboa porque vou lá gastar dinheiro, as coisas fazem-se por e-mail. Isso não acho que nenhum oliveirense percebe isso. Claro que o Presidente de Câmara tem que ir a Lisboa e tem que ir a Lisboa todos os dias, se for preciso, para trazer coisas para aqui, para trazer serviços públicos para aqui e para não perder os que cá estão. Desde o encerramento noturno do Centro de Saúde, desde o Tribunal, nós corremos o risco de perder o Tribunal, ter ali um guichê de atendimento e pouco mais do que isso. Mas como perdemos a EDP, essa luta tem que ser travada antes. Antes dela acontecer. E isso faz como? É ganhando gente para aqui. é trazendo gente para aqui, é transformando Oliveira num polo centralizador. Isso faz como? Como é que se faz isso? Isso faz mais empresas. Com medidas mais empresas. Também, as empresas foram ignoradas. Neste último mandato de 4 anos, as empresas foram puramente ignoradas. E depois o argumento de que as empresas tinham espaço para sediar em Oliveira é que há um polo industrial no Seixo. Já toda a gente viu e está farta de ver que ninguém vai para o Seixo. Porque as empresas também querem centralidade. As empresas querem estar próximas dos correios, querem estar próximas de um banco, querem estar próximas dos serviços com quem trabalham todos os dias e querem estar próximas das pessoas. Por isso é que está em curso a ampliação desta zona. Mas isso já devia estar feito, não era a 4, era a 8. Bem, era a 8. E o professor Mário Alves tem responsabilidades há 16. O presidente da Câmara agora escuda-se com a questão administrativa, que as questões administrativas que levam o seu tempo, porque o Polo de Seixo demorou. Essa crítica lhe faz, isso não percebo. A ser feita de qualquer modo. Como não percebo a fuga da região de turismo da Serra da Estrela. Pronto, também não percebo isso. Acho que é outro erro do professor Mário Alves nós fugirmos. Quando o Polo de Desenvolvimento Turístico podemos ter, temos o Val do Alva, que pode ser uma porta de entrada na Serra da Estrela, se isso for bem aproveitado. Não percebo como é que vamos para a região de turismo do centro. Acho que é um tiro no pé de todo tamanho e que foi feito única e exclusivamente por razões partidárias. E Oliveira todo percebe isso. Oliveira todo percebe isso. E se o professor Mário Alves, se os políticos de Oliveira estão convencidos que não percebem, estão enganados. Também sejamos claros, pouco ou nada usou. Oh, Margarida, então vamos ver o que é que o Região de Turismo do Centro vai fazer. Se calhar eu também, acho que aí já é um problema de todas as regiões de turismo. Exatamente. Ah. Se calhar aquelas aí não funcionavam. Mas pelo menos ter a marca Serra da Estrela na testa do Conselho, para mim, era fundamental. Fundamental. Olha, vamos falar de outro dossiê muito rapidamente que também está sempre na ordem do dia, que é a Escola Superior. Fala-se na deslocalização da escola para Lagares, como sabes. Este é um assunto quase que tabu, quer para os dirigentes do IPC, quer para os dirigentes, quer para o próprio Presidente da Câmara, porque ninguém nesta altura quer assumir onde é que quer a escola, porque é impopular levar a escola para Lagares. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu já estou por tudo, eu por mim façam é a escola. E se há investimento estratégico e de futuro que foi feito em Oliveira nos últimos anos, de facto foi a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Mas não pode ser um tiro no pé levá-la para Lagares? Não pode ser uma forma de olha, o meu partido, o CDS, não tem posição sobre isso. Eu acho que Oliveira reúne todas as condições para ter a escola aqui. E o polo centralizador do Conselho tem que ser Oliveira. Tem que ser Oliveira do Hospital. E Oliveira do Hospital. Todos os esforços têm que ser feitos no sentido dela ser construída de raiz em Oliveira. Ou não? Na tua opinião? Na minha opinião é... Primeiro, construam a escola, seja onde for. Se for em cima do monte, lá em cima no Monte Colcorinho, desde que construam a escola, por mim pode ser no Monte Colcorinho. Primeira escola. Mas, obviamente, com uma preferência para Oliveira do Hospital. Porque Oliveira do Hospital, falávamos há pouco na questão das empresas, acontece a mesma coisa na questão da educação superior. Já reúne um conjunto de condições. Onde a facilidade, onde o aluno tem preferência em ficar numa escola que esteja sediada em Oliveira do Hospital, e o que nós queremos é atrair gente, do que uma escola que está sediada em Lagares, com todo o respeito por Lagares, que é uma grande terra, não está em questão aqui a gente de Lagares, ou a população de Lagares, ou Lagares da Beira, nada disso. Oliveira tem um conjunto de serviços que permitem que um aluno que chega aqui pela primeira vez e que foi colocado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, encare com muito mais facilidade e alegria ficar a viver em Oliveira do Hospital e sediado. Pois, claro que responder-me-ão que não, mas nós vamos criar uma rede de transportes que vão levar as pessoas daqui todas para Lagares e vão mas não é a mesma coisa, não nos iludamos quanto a isso e que não se faça demagogia política à volta disso, porque toda a gente vai fazer na próxima campanha eleitoral. Vão andar de porta em porta em Lagares a dizer que querem a escola em Lagares e depois, se for preciso, vão ao Monte Colcorinho e encontram uma pessoa no Monte Colcorinho e dizem que é lá. Não se faça demagogia quanto a isso. E temos que ser um bocadinho sinceros e honestos nestas coisas. Oliveira reúne condições que Lagares não reúne. Mas por mim façam é a escola. Eu quero é a escola. Porque a escola é o investimento público central de Oliveira. E Oliveira tem que ser pensado à volta de duas coisas. Daquela escola e da indústria. Se Oliveira for pensado centrado nestes dois polos e entrelaçar a escola com a indústria, acho que Oliveira tem condições para ser o polo centralizador desta região e para se desenvolver e para crescer. Portanto, não vês que seja a morte ou a morte prematura da escola, ou o anúncio da morte da escola, o facto de ela poder vir a ser deslocada para Lagares? Não te assusta isso? Não te assusta? essa possibilidade que está em cima da mesa, embora ninguém a queira assumir. Eu acho, eu quero aproveitar as instalações da Cibeira para construir a escola superior. Eu acho que uma coisa de raiz às tantas fica mais barato do que andar a aproveitar aquelas instalações. Há quem Parece-me diga que não. É ela por ela. Se é ela por ela, digo-te caras, então prefiro a escola em Oliveira. Com umas instalações de raiz criadas e pensadas para uma escola superior de tecnologia e gestão. E se prefiro a escola em Oliveira do Hospital, com uma coisa pensada de raiz. Se é ela por ela. Em tempo de vacas magras, que é o tempo que vivemos agora, ainda se podia colocar a questão económica e financeira de levar a escola para Lagares, porque é mais barato e fica a metade do preço e até reunimos condições para construir a escola já de imediato, que já devia estar feito. Já de imediato, e se forem a Oliveira, vamos andar a arrastar este processo. Esse argumento pode ser utilizado e eu acho que uma coisa de raiz, mesmo valor, Oliveira do Hospital. Não tenho dúvida nenhuma enquanto a isso. A nova líder do CDS falou que primeiro tinha que arrumar a casa, só depois falaria em nomes de candidatos. Estás disponível para assumir uma candidatura à Câmara ou não? Sabes que eu uma vez numa entrevista que me fizeram aqui em Oliveira, um jornal local, perguntava-me exatamente a mesma coisa. E eu costumava dizer, e costumo dizer aos meus amigos, às vezes há amigos, os nossos amigos acham sempre que nós podemos ser tudo. O tempo já é curto, não é? É curto, mas não era isso que me assustaria. Mas os nossos amigos acham sempre que podemos ser tudo. Mas Oliveira, do hospital, tem uma tradição que é sempre ser melhor madrasta do que mãe. E como eu sou um filho da terra, era muito difícil eu conseguir ter uma candidatura bem-sucedida à Câmara Municipal. E acho que o professor Mário Alves não é de cá, teve uma candidatura bem-sucedida. O engenheiro Carlos Portugal não é de cá, teve uma candidatura bem-sucedida. O doutor César de Oliveira não é de cá, teve uma candidatura bem-sucedida. São de cá, simplesmente são de cá, mas não fazem cá a vida. Eu tenho cá a minha vida, como disseste ao início, estou dedicado aqui a uma empresa familiar da área dos produtos tradicionais. Estou envolvido muito nesse projeto. É um projeto que iniciei há 2 anos, onde apanhei uma coisa que já vinha familiarmente, mas que economicamente não estava muito bem, e que eu agarrei todas as minhas forças e vontade e dediquei-me a isso, e felizmente tem-me corrido bem a empresa. Os e negócios. Acho que eu desafiava mais jovens. Olha, eu larguei um emprego seguro. É isso que é preciso. Que falta. Eu tive o desafio de continuar em Bruxelas, onde era assistente do Eurodeputado José Ribeiro e Castro. Tive esse desafio para continuar a ir para lá e abdiquei disso para estar aqui em Oliveira do Hospital, à frente de uma empresa tradicional. Muitas vezes fala-se da inovação e dos produtos tecnológicos, mas há empresas tradicionais neste país que dão trabalho, que dão emprego e é trabalho e emprego que se faz no esforço da terra e que nesta região tem muita viabilidade. Então, muita viabilidade. São um investimento central para esta região, porque são produtos que a gente exporta para o estrangeiro, são produtos que a gente exporta para Lisboa, são gente que a gente fixa cá, porque a empresa que... E se queremos fixar mão de obra qualificada é assim, olha, eu vou colocar uma engenheira na pequena queijaria que tenho de ter lá uma engenheira alimentar, é um posto de trabalho qualificado que dou. Quer dizer, acho que isso não deve ser ignorado e que deve ser aplaudido e incentivado. E esta Câmara muitas vezes virou as costas a isso, ao empreendedorismo, aos empresários, agora já, há aí uma debilidade agora que é preciso resolver. Agora já começou a despertar para isso com alguns programas. Havia um programa bem sucedido. Que eu acho que se deve ao Paulo Rocha e com um aplauso. De empresas, penso que esse já é um passo positivo, pelo menos. Houve um programa que era o Empreender Mais, acho que é uma ideia que nasce da cabeça de Paulo Rocha. Continua a existir. Mas com duas empresas que foram criadas que acabaram em Coimbra. Estão para mudar-se para o futuro incubador. Já devia estar feito. Empresa. Mas essa tua parte, essa tua faceta de jovem empresário, é ou não compatível com a candidatura? É. Ou não? Eu não era por aí que fugiria a uma candidatura. O que me preocupa, se queres que eu fale, eu tenho que avaliar, enquanto vice-presidente do partido, enquanto militante do partido em Oliveira do Hospital, é qual é o melhor interesse do partido neste momento. Uhum. E o CDS, o CDS fará tudo nestas eleições. E acredita, enquanto eu for vice-presidente do CDS, não permitirei que aconteça outra coisa, e se acontecesse, eu sairia de imediato da vice-presidência. É que o CDS está para servir as populações do Conselho de Oliveira do Hospital. E estará num projeto político que reúne as melhores condições para servir essa mesma população, com um projeto interessante, inovador. não te estou a dizer que é uma coligação, nem olhes para mim com ar de rir, as pessoas não te conseguem ver, mas estás a olhar para mim com ar de rir. Não é isso, não é uma coligação, é uma avaliação que se fará daqui até mais algum tempo, e a resposta à pergunta que fizeste durante toda a entrevista não te a vou dar, não te a vou oferecer, e vais ter que esperar mais um bocadinho. Vamos, em pouco tempo eu estou convencido que dentro de algum tempo toda a gente conhecerá o posicionamento estratégico do CDS. Já te disse que não é à esquerda. Já te disse que não é à esquerda. E que já será um posicionamento. És um simpatizante da pessoa José Carlos Mendes? Para evitar. Não sou um simpatizante da pessoa José Carlos Mendes. Eu sou um simpatizante do Conselho de Oliveira do Hospital. Eu sou um simpatizante do Conselho de Oliveira do Hospital. Sou de cá, sou um filho da terra e quero que Oliveira cresça. Esse é o meu desafio e a minha ambição. Há muita gente que poderá não. Mas se fores desafiado a encabeçar a lista do CDS, não tens problemas de o fazer? Mesmo não tenho. Mas também não tenho essa ambição. Mas também reconheces que disseres... o CDS não tem, tem algumas pessoas, mas também não tem assim tanta mas gente digo-te claramente, com esse perfil. Se chegarmos a uma indefinição tal que o CDS pode ter certeza que não fica sem candidato. Não estou a dizer que sou eu, mas não fica sem candidato. Claro. E com uma candidatura, e ficará com uma candidatura capaz de não ir buscar, de ir buscar os 500 votos que foi buscar nas últimas eleições, mas dobrar esse resultado. Então achas que é possível dar novo fogo ao CDS e recuperar... Eu acho que o CDS... eleitorado em tão pouco tempo... Sejamos honestos. Falta mais de meio ano para as próximas eleições. Ainda não estão marcadas, Maria, mas... O CDS já está com um novo fogo. E a razão do novo fogo já é eu estar aqui. Provavelmente não... Exato. Mas recuperar é... eleitorado. Recuperar eleitorado. Os tais mil e não sei quantos votos que falaste há pouco. Acho que é perfeitamente possível. Porque há uma base sociológica em Oliveira e basta analisar os resultados das eleições legislativas para perceber que o CDS pode ter 1000 votos. Não é difícil ter 1000 votos. Uma coisa é olhar só para as autárquicas. Nas últimas tivemos 500. Nas anteriores tínhamos tido 1200. Nas anteriores tínhamos tido também cerca de 1200 votos. Mas se olharmos para a base sociológica, e se analisa-se não em autárquicas, onde há muitas complicidades pessoais e votos por complicidade pessoal, se olharmos para umas legislativas, onde o voto é mais ideológico, vamos verificar que o CDS tem uma potencialidade de voto em Oliveira do Hospital de 1000 votos à vontade. E se tiver uma candidatura... É o nosso target. Não tenho dúvida nenhuma. O nosso target é para isso que estão a trabalhar, vão trabalhar. É, já estamos a trabalhar e vamos trabalhar, não é para esses 1000, vamos trabalhar é para ganhar um dia sozinhos. Não digo que seja já, porque não tenho essa ilusão de ganhar já a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, mas o desafio desta Comissão Política Conselhia e de agentes do CDS, e acho que agentes do CDS merecem isso, se queres que te diga, é ganhar um dia a Câmara Municipal. Participámos num Executivo Camarário de boa memória, do Dr. César de Oliveira. Acho que nos reconhecem obra, empenho, e acho que o CDS um dia terá a sua oportunidade de sozinho mostrar a Oliveira do Hospital que é capaz, que tem ideias, que tem projetos, que os sabe executar e por isso mesmo constituir... Então quer dizer que esta dinâmica que está agora a ser criada para esta nova equipa não mais vai parar? Depois das próximas eleições? Se depender de mim, não. Qual é a tua relação com os órgãos nacionais do partido neste momento? Não há relação. Foste um dos braços direitos, digamos assim. E tenho uma proximidade ainda hoje e continuo uma grande amizade com o Dr. José Ribeiro e Castro. Como é sabido... E não é só por causa disso. Um dos adversários do Dr. Paulo Portas, portanto... Não deve ser fácil hoje para ti lidares com esta direção. Tenho grandes amigos, atenção, eu tenho grandes amigos que o secretário-geral do partido, João Almeida, é um grande amigo meu. Não tenho, e conseguimos manter sempre a nossa amizade no meio de toda a turbulência que foram as eleições diretas entre o Dr. José Ribeiro Castro e o Dr. Paulo Portas. Não foi por causa disso. Mas a relação entre mim e a atual direção do partido não existe. Quer dizer, eu fui conselheiro nacional do partido, já o Dr. Paulo Portas era presidente, mas eleito numa lista adversária. Não quis ser agora, abdiquei disso porque me quis afastar da atividade política nacional, porque cansa um bocadinho, as pessoas pensam que não, mas pois. E eu passei um período de grande dureza interna na vida do CDS, uma batalha muito sangrenta e muito dura. Agora, eu acho que o Dr. Paulo Portas conduz o CDS no caminho errado. Não tenho problema nenhum em dizê-lo publicamente. E o CDS, isso com não, ele, isso, não deixará de ser o partido dos 7%, dos 8%, isso não é isso? Isso não tolhe, de alguma forma, a vossa ação em termos locais, a tua relação com a direção nacional do partido? Não, porque a direção nacional do partido, nesta coisa de autárquicas, com total sinceridade, pouco tem que ver, não é? Há uma autonomia, ao contrário do que parece acontecer no PSD, há uma grande autonomia das comissões políticas concelhias para decidirem o melhor caminho para a sua gente, para a sua população, para o seu concelho. O PSD parece que não, acho que a distrital é que manda. Mas aqui no CDS não é assim. No CDS as concelhias ainda mandam, ainda têm autonomia, ainda têm poder. Mas a nível de eleições legislativas e no quadro político nacional, o Dr. Paulo Portas está a roubar a eleição à direita. E acho que os eleitores de direita não vão ter um partido em que votar. Aí sim, eu acho que se justificava neste momento uma coligação entre o CDS e o PSD, a nível nacional. Teria lógica, porque o engenheiro Sócrates precisa de facto de um quadro político à sua direita que ofereça uma alternativa de governação. E essa não existe. E assim o eleitorado está a fugir para a esquerda, o Bloco e o Partido Comunista Português. Estão quase com 20%. Eu não digo que é assustador porque sou um democrata, mas o quadro de esquerda radical neste país é maior hoje do que em 74. É maior hoje. O quadro político português está... Isso preocupa a direita. Preocupa-me, enquanto político, enquanto interessado, enquanto um homem do centro-direita. Eu sou mais um homem de centro-direita, não um homem de direita. Preocupa-me. Tenho alguma preocupação. Acho que é mau. Tens saudades dos tempos em que estavas mais perto dos centros de decisão política? Nenhuma. Nenhuma. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, ser chefe de gabinete de um líder partidário e de um líder partidário de um partido que faz parte do arco da governabilidade, que pode ser poder e que tem grupo parlamentar e que foi poder e que tem grupo parlamentar na Europa, e é muito duro, é de uma dureza enorme. Deixamos de ter vida privada, de vida particular, não temos uma vida, não há fins de semana, não há nada. Agora eu fiz esse percurso por acreditar muito na liderança do Dr. José Ribeiro e Castro, e mais do que acreditar na liderança dele, acreditar no projeto dele. Ele tinha um projeto para o partido que era interessantíssimo, que era um projeto de levar o partido novamente a uma votação mais expressiva e de representar um eleitorado muito mais abrangente do que o das velhinhas ou dos pensionistas, dos ex-combatentes, andarmos nisso, não é? Não queríamos andar aí de setor em setor, queríamos de facto ter uma mensagem política para o país. E neste momento, se o Dr. José Ribeiro e Castro fosse presidente do CDS, não tenho a mais pequena dúvida que havia uma alternativa à direita do engenheiro José Sócrates para governar o país. E uma alternativa credível. Uhum. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Uhum. E o engenheiro José Sócrates ia perder as eleições em 2009. Muito bem, obrigada por esta conversa. Obrigado. Penso que já nos alongarmos um bocadinho. De qualquer forma, mais uma vez, obrigada por teres estado aqui na Boa Nova e esclarecido algumas das questões locais e também ter dado conta daquilo que é o projeto político da nova direção da Comissão Política, Conselhia do CDS-PP, que é liderada pela doutora José Falcão de Brito, mas que por motivos pessoais não pôde estar aqui presente e se fez representar, e muito bem, pelo seu vice-presidente. Obrigada. Obrigado. Boa tarde.